6993. E a todos vocês, amigos, que estão sempre no Facebook com Diego Valadares, fazendo pedido musical, pedido de alôs. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Continue fazendo isso, viu? A gente atende com muito carinho. Ah, e você ainda não está no meu Face? Acesse a página do Diego Valadares, é fácil. Diego Valadares, né? Ou então digite o e-mail completo, diegos.valadares@gmail.com. Diegos no plural, viu? diegos.valadares@gmail.com. Aí você me adiciona no Facebook e a gente vai estar sempre falando, viu? Vocês, amigos das emissoras de rádios que ainda não estão comigo no Facebook, adicione aí, viu? Mande os nomes aí de todos da equipe e a gente vai estar sempre mandando alô para vocês. E claro, os ouvintes também que curtem o nosso programa através da sua emissora de rádio aí na sua cidade, viu? Um abraço a todos vocês que estão comigo no Facebook, ouvindo o nosso programa. Obrigado pelo carinho. Mundo Sertanejo é isso aí. Música, alegria no seu rádio e muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Guilherme e Santiago cantam Jogado na Rua. Tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, crudo e sincero demais. Sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Mas o sorriso e a razão. Ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Jaine Abreu, minha mais nova amiga no Facebook, disse que não perde o programa. Ela mora em Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Curte o nosso programa aí pela Rádio São Francisco FM. Um abraço para o André Chaves, o Valdir Chaves, todos os nossos amigos aí da São Francisco FM, nosso diretor, né? A todos os locutores. Um abraço a todos. Muito obrigado, viu? Audiência fantástica em Porto Franco, em toda a região. Ô Jaine, um beijo pra você, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Um abraço a todos vocês, amigos de Porto Franco, ouvintes da São Francisco FM. Mundo Sertanejo está no ar. Vamos em frente. Valonir Fernandes canta Fique com Ela, com a participação especial de Denis Mato Grosso. Aqui, peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo o que está acontecendo. Eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino. Sei que vai me escutar, amigo, meu irmão. Escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Só me resta esquecer. Se ela mesma foi que me escolheu você, é porque nada, nada, nada mais restou do nosso amor. Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso eu lhe digo: fique com ela, dê o seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão. Não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Fique com ela, seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão. Não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Muito bem, Valonir Fernandes cantou pra vocês, Valonir Fernandes aí de Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará. Um abraço, Douglas Araújo, a Cristiane Vermute, o Márcio Araújo, o João da Eletrônica, todos da equipe aí da Cidade FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. E o Douglas Araújo, sempre comigo no Facebook, diz que a minha música, o meu novo sucesso, Quero Você Pra Mim, é uma das mais pedidas da programação da rádio, a Cidade FM de Castelo dos Sonhos. Muito obrigado, viu, a todos da equipe da Cidade FM, a todos os nossos ouvintes aí de Castelo dos Sonhos e toda a região no Estadão do Pará, lugarzinho quente danado, né? Um abraço a todos, muito obrigado. Jorge Mateus, cantam Logo Eu.

Maravilha, maravilha, vamos ficando por aqui. Mundo Sertanejo está no ar. Antes, porém, um beijo para minha querida Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. O Neymar Gonçalves, Areta Promoções, todos vocês da 90.9 FM, exibindo o nosso programa todos os dias a 1 da tarde. Aí, Samuel dos Teclados, a sua avó, a Dona Maria, a Irene, o Sabino, todos os amigos aí da Mercearia do Coruja, enfim, todos vocês de Pouso Alegre e região. Vânia Rocha, um beijo para vocês aí. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vamos em frente. Cantam, quem vai cantar encerrando o programa é ele, Tim Lelo, de São Paulo para o Brasil inteiro. Aliás, um abraço a todos vocês da Paulista FM, aí no Ipiranga, exibindo o nosso programa, a Rádio Transpaulista 93 FM e o Web, aí em Osasco também, na Grande São Paulo. Meu amigo Dudamel, da Clipe.net, exibindo o nosso programa aí na Grande São Paulo. Os amigos aí da Rádio do Vale FM, Val Siqueira, todos vocês da do Vale FM, aí em São José dos Campos também, exibido o nosso programa. Um abraço a todos vocês do Brasil inteiro. Mundo Sertanejo está no ar e amanhã volta com mais uma edição, mais um programaço no seu rádio. Tim Lelo canta Ela Olha em Mim. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, Brasil. Carinho, e ela olha em mim. Eu levava o seu café na cama, me entreguei pra essa dama, e ela olha em mim. Fui seu cachorrinho, lambia seus pés, enchiam seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Mas quando ela viu que a fonte secou, que eu tava quebrado, dinheiro acabou, pegou suas malas, se mandou com outro, perdi seu amor. Acreditei no amor e ela olha em mim. E ela olha em mim. E ela olha em mim. Me entreguei demais. Acreditei no amor e ela olha em mim. Carinho, e ela olha em mim. Eu levava o seu café na cama, me entreguei pra essa dama, e ela olha em mim. Fui seu cachorrinho, lambia seus pés, enchiam seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Mas quando ela viu que a fonte secou, que eu tava quebrado, dinheiro acabou, pegou suas malas, se mandou com outro, perdi seu amor. Acreditei no amor e ela olha em mim. E ela olha em mim. acreditei no amor e ela rola em mim. Me entreguei demais, acreditei no amor e ela rola em mim. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.